Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui um dos temas mais complicados da filosofia, que é a relação entre cultura filosófica e técnica filosófica. Mas antes disso, eu queria fazer uma pequena advertência. Vocês devem se lembrar das nossas primeiras aulas, onde eu passei para vocês aquele exercício do necrológio, recomendando que vocês voltassem a fazê-lo muitas vezes ao longo da sua vida, de modo que vocês medissem a distância que havia entre o seu estado atual e os valores aos quais vocês haviam consagrado as suas vidas, né, certo? Agora, a essência desse exercício é apenas aquilo que se chama consciência. Consciência é você saber que você sabe aquilo que você sabe. É você tomar ciência daquilo que você sabe a seu respeito. E é este tipo de exercício de meditação, seja feito sob essa forma ou qualquer outra, que dá a consistência íntima das pessoas, que dá a sua consistência humana, né, certo? E o seu valor humano. Agora, parem para pensar o seguinte: quantas das pessoas que existem na nossa vida pública, ministros, deputados, senadores, generais, juízes de direito, quantos deles têm isso? E eu asseguro para vocês: nenhum tem. Nenhum nunca se mediu a si mesmo diante do seu Deus, diante dos valores supremos em que diz acreditar. Nenhum, nunca. Eles só se medem pelo que os outros dizem deles, pelo que dizem dele na sua corporação militar, na sua maçonaria, no seu grupinho de amigos, na sua empresa, no seu partido, etc, etc. Ou seja, esse país é inteiramente governado por pessoas superficiais e ocas, pessoas que não valem absolutamente nada, né? E alguns dos meus alunos buscar empregos públicos para trabalhar com estas pessoas. E acredito que através delas vão fazer alguma coisa pelo nosso país. Resultado: não vão fazer nada. Nada. Porque não existe a ação sem o agente. E com pessoas deste tipo, nada de bom se pode fazer. Nunca. Eu não posso dizer que nenhum tem. Eu acho que o nosso presidente tem alguma coisa disso. A gente observa isso nele. Ele tem consciência profunda. Tá certo? E é um homem que já mostrou ser capaz de sofrer horrores sem nunca se queixar. Comparado com eles, os outros são vermes, são pústulas, são sei lá o quê. Vejam tudo o que nós, eu e vocês, fizemos sem governo nenhum. Nós mudamos o curso da história do país. Nós demos um salto qualitativo na nossa cultura e na nossa sociedade. Nós não tínhamos nenhum emprego público, nós não tínhamos nenhum partido. Agora, vejam o que vocês fizeram, então, sem nenhum partido, sem nenhum cargo público, e vejam o que estão conseguindo fazer agora dentro do governo com seus cargos. É a diferença entre o tudo e o nada. Então, que isto sirva de lição para sempre. Cargos públicos e postos oficiais não significam nada. Vocês sabem o que que o governo, todos os governos vão fazer pelo Brasil? Nada. Vejam, por exemplo, agora, ontem vieram me consultar, o que que você acha do seu fulano, falando para ministro da Educação? Eu só indiquei dois ministros, por uma questão de gentileza, porque o presidente me convidou para um determinado cargo, eu não aceitei e achei que tinha obrigação de indicar alguém, para não deixar o homem na mão. Foi só por gentileza, não foi por mais nada. Eu não estava querendo interferir no governo. Isso é só fantasia de gente pequena, cujo maior sonho na vida é interferir no governo e acha que eu sou do tamanho deles. Essa gente da Folha de São Paulo, do Globo, tudo isso é um bando sabe, de minhocas, de vermes, pô. E eles me medem por eles mesmos e acham que eu estou louco para interferir no governo. Quando eu mesmo estou dizendo há décadas, o governo não faz nada, gente. O que faz? A única força que existe chama-se personalidade humana. Eu demonstrei isso pela minha vida. Eu demonstrei que eu, pela força da minha personalidade, eu conseguia mudar o curso da história que governos e partidos jamais conseguiram. Eu dou a teoria, exemplifico na prática, e mesmo assim a pessoa não quer aprender. Acredito no o governo é o grande ator da história, é o grande agente da história. E não é. Não é, sobretudo, ocupado por essas mediocridades, né? Às vezes são a base de medíocres, são pessoas desprezíveis, meu Deus do céu. Eu acho uma vergonha que os meus alunos ou ex-alunos tenham que trabalhar com esta gente, às vezes sob as ordens desses caras. Por isso eu disse: vamos todos para casa, vamos trabalhar na cultura, né? Deixem que as mediocridades, as pessoas vazias, escolham outras iguais a elas. Eles não vão fazer nada. Parem para pensar o seguinte: você vê, Nos últimos 50 anos, quantos projetos educacionais houve no Brasil? Quanto se investiu em educação? O Ministério da Educação tem a maior verba de todos os ministérios. Né? E daí aparecem grandes gestores geniais, né? Grandes educadores. O que, que eles fizeram? Eles fizeram assim, as universidades produziam 50% de analfabetos funcionais e as escolas secundárias tiraram sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Isso é o que eles conseguem fazer, isso é o que eles sabem fazer, e é isso que eles vão fazer de novo. Né? Agora, se você, com toda a boa intenção, né, entra lá querendo ajudar, você ajuda, vai ajudá-los a fazer exatamente isso. Né? Eu não creio que seja possível haver uma educação melhor se você não tem uma alta cultura. Não é possível. Né? Um país que tem um grande sistema de educação sem alta cultura, isso nunca existiu nem vai existir, isso é absurdo. Se você não tiver, vamos dizer, atuando publicamente, pelo menos 100 pessoas, né, 100 formadores de opinião pública, 100 ou 200, com esta consciência íntima, bem formada, você não vai conseguir nada. É tudo ilusão. Né? Eu lembro que antigamente uma rádio que estava transmitindo novela amorosa e o lema era sonho, ilusão, poesia e romance. Né? É isto que é, sonho, ilusão, poesia e romance. Pô. Não vai acontecer nada. Né? Sobretudo depois dessa decepção que eu tive com o Ricardo Vélez. Eu não quero falar mal dele, porque ele já se ferrou o suficiente, mas evidentemente o homem me traiu. Eu botei lá para fazer uma coisa, ele, em vez de pedir, perguntar para mim o que devia fazer, foi perguntar para a milicada, meu Deus do céu. Né? Também o pessoal diz, precisamos fazer escolas militares no Brasil inteiro. Bom, escola militar, certamente, vamos fazer pessoas disciplinadas. Mas olha os nossos generais, se você vira se as escolas militares são um exemplo de educação. Hã? São semi-analfabetos metidos que fazem curso de impostação vocal e daí fala bonito e pensa, oh, que homem culto. Mas como é ridículo esse país, meu Deus do céu. Onde é que vocês vão parar? Hã? Até quando esse fingimento, esse teatrinho vai encantar as pessoas? Você ouve esses generais falando, eles todos falam impostado, claro, tem impostação vocal. Né? Mas o que, que eles estão falando exatamente? Nada, nada. Às vezes eu vou procurar instrução com Mangabeira Húngara. Eu já li muito Mangabeira Húngara. O que, que tem ali? Não tem nada. Ele escreve sem páginas para dizer que a morte é um negócio muito triste e é inevitável. Eu concordo, está certo. Né? E depois, outra coisa, ele inventou a religião do futuro, gente. Sabe lá o que é isso? O homem escreve um livro, a religião do futuro. Ele inventou. Eu digo, bom, eu vou aderir. Quando chegar o futuro. Sem dúvida, né? O senhor que inventa a religião do futuro, a gente tem que dar dois tapinhas nas costas e tá bom. Vai para casa descansar. Né? Agora, o homem é de Harvard. Você sabe o que é Harvard? Né? O Barack Obama, que é analfabeto, foi diretor da revista jurídica de Harvard. Ele escondeu todos os trabalhos universitários dele. Conseguiram descobrir 3. Os 3 são de analfabeto. E o cara foi o diretor da revista. Você pensa que Harvard é o quê? Harvard não é mais nada. Veja o pessoal que o Harvard convidou esse ano para falar. Né? É o Boulos, é aquela menilona, né? Manuela D'Ávila. Pelo amor de Deus, que palhaçada é esta? Pô. Isso é esquerdismo. Isso não é esquerdismo, meu Deus. Isso é burrice. Né? Então, Harvard já perdeu a sua autoridade intelectual há muito tempo. Ninguém mais leva essa porcaria a sério. Leva no Brasil. Por quê? O Brasil tem, as coisas chegam no Brasil com 50 anos de atraso, as notícias. Então, a Harvard que eles imaginam é a Harvard de 50 anos atrás. Não a que existe agora. Né? Então, esta coisa, vamos dizer, esse prestígio, o prestígio que as ideias internacionais têm no Brasil é uma coisa absolutamente abismante. Né? O brasileiro, ele estuda, se forma, e daí ele vê aquelas ideias que vêm da ONU, que vêm do Jorge Soros, que vem da fundação, não sei o quê, fica deslumbrado, porque isso é tecnologia de ponta, isso é modernidade. Meu Deus do céu, você não pensa que isso é apenas dinheiro? Né? Que isso é apenas propina, meu Deus do céu? Né? Se isso tudo funcionasse alguma coisa, você acha que a educação brasileira teria chegado ao ponto em que chegou? Sempre esteve na mão dessa gente. Grandes gestores da educação. Digo, olha, existem muitos países da África onde você quase não tem analfabeto, porque todo mundo tem que saber a língua árabe para ler o Corão. É obrigatório. Então, todo mundo aprende a ler pelo menos um pouquinho. Como é que eles aprendem a ler? Na rua, umas lousinhas pretas, professor dando aula na rua, e milhões de meninos aprendem assim. Agora aqui não, precisa ter um edifício, não sei o quê, precisa ter um computador. Eu digo, que palhaçada é essa? Quanto que você precisa de material para ensinar português e matemática? Vamos supor que não deu para ensinar mais nada, nós vamos ensinar duas coisas, vamos saber ler, escrever e fazer conta. Com isso, eles aprenderiam o resto. Se você sabe pelo menos a sua própria língua, bom, você pode comprar livros e aprender o resto. Eles são capazes de ensinar isso? São capazes de ensinar os garotos a ler e fazer conta? Não são capazes. Com todo o material que tem, com todos os belíssimos gestores. Vocês não estão vendo a desgraça que é a educação brasileira? Né? E a desgraça não é falta de dinheiro, não é falta de gestores, é simples falta de professores. Né? Não tem professor, o professor no Brasil só serve para fazer greve. Né? Outra coisa, eles não sabem ensinar português e matemática, mas eles querem ensinar novos moldes de comportamento, novos valores, né, para a sociedade do futuro, que eles não sabem o que vai ser a sociedade do futuro, eles acham que vai ser igualzinha de hoje. Quer dizer, o garoto aprende um monte de besteira. Hoje passa 30 anos, tudo aquilo não serve para coisa nenhuma. Por exemplo, esse negócio de gaysismo e tal. Qual será o futuro do gaysismo no mundo? Será que é tão importante isso assim? Quer dizer, você vai ter que ensinar o sujeito como vai ser a conduta sexual dele. Pensa bem. Você quer convencer o sujeito a ser gay? Quanto tempo você precisa para fazer isso? Mais de 5 minutos? Se você bota um gay perto e ele sente atração, pronto, está transformado em gay, acabou. Precisa grandes programas educacionais para fazer isso. Né? Mas não tem curso de ciririca, meu Deus do céu. A humanidade feminina inteira sempre soube ciririca, meu Deus do céu. Né? Mas agora precisa de curso universitário. Né? Olha o que os caras estão fazendo, olha onde eles estão gastando o nosso dinheiro, meu Deus do céu. Né? O sujeito vai fazer o curso para ele aprender a dar o cu. Eu acho que qualquer cachorro sabe isso. Eu vejo cachorro na rua fazendo isso, fazendo suruba. Né? Agora precisa curso universitário para aprender isso. Mas é uma coisa tão ridícula. Né? É tão aviltante. E as pessoas ouvem esses indivíduos e levam a sério. Acham que são educadores, são gestores da educação. Ora, eu tinha três tias que eram professoras em escolas isoladas do interior. Era escola no meio do mato, era lá um barraquinho de sapé, né, para dar aula para os filhos dos caipiras. Eu frequentemente viajava com elas e assistia as aulas naquilo ali. Não tinha recurso nenhum e a molecada aprendia. Qualquer daqueles moleques sabia mais português e matemática do que os alunos de hoje. Eu vi porque eu aprendia junto com eles. Então, o que faltou? Faltou gestores? Não, faltou professores reais. Eu duvido, todo mundo fala, não, os nossos professores ganham muito pouco. Eu acho que eles ganham excessivamente. Para ensinar o que eles estão ensinando, eles aqui deviam pagar. Não é isso? E ainda fazem greve e querem receber mais. Por quê? Eu acho, primeiro, tem professor demais. No Brasil, em média, na universidade, é um professor para cada 8 alunos. Olha que coisa. Maravilha, né? É uma situação paradisíaca. Que nos Estados Unidos o professor tem que ter 20, 30, 40 e consegue cuidar. No Brasil tem 8 e não consegue. Então, nós temos professores demais e os professores não têm qualificação suficiente. Não tem porque ninguém lhes exigiu a qualificação. Né? A gente não exige qualificação nem para você ser ministro de Estado. Você quer ser ministro de Estado? Então prova aqui que você sabe escrever em português. Faça o exame agora. Eles não passam. Todos eles. Talvez o Vélez passasse, que ele aprendeu português porque ele era colombiano. O Ernesto, talvez, é. Mas pega lá esses generais todos, esses... Ora, porra. Talvez o Paulo Guedes saiba, ele é um homem com certa cultura. Mas nem isso a gente exige. E dos deputados, então? Deputados, eu apresentei 3.245 projetos de lei no ano passado. Ele não sabe nem escrever o projeto de lei. Ele deu para alguém escrever. Ora, como é que você quer educar as crianças se você não educa os governantes e os professores? Como é possível uma coisa dessa? Para o pessoal, não, a educação da infância é prioritária. Fala, não, a educação da idade adulta. Por quê? Para ter os adultos para educar os pequenos. Se os adultos não sabem, eles não vão educar os outros. Então você tem que cuidar primeiro da educação dos adultos. Então, educar o povo? Não, educar primeiro a elite, porque é a elite que vai educar o povo. Educação é círculo concêntrico. Você ensina 10, que daí ensinam 100, que daí ensinam 1.000 e assim por diante. Agora no Brasil, não, é o contrário. Primeiro nós vamos educar 100 milhões. E daí vai indo, indo, indo, até chegar ao um, que deve ser o governante, o presidente da República. Que está todo mundo louco, né? Então, olha, meus alunos que estão em cargos públicos, não apostem muito nessa porcaria. Esse não é o canal de ação, certo? O canal de ação é a alta cultura e é a personalidade humana. Adquiram personalidades fortes, verdadeiras, consistentes. Aí sim, sabe o que acontece quando você entra numa sala, 100 generais mijam nas calças de medo. Isso é verdade. Né? Eu já dei cada esporro em bando de generais. Por quê? Porque eu sabia o assunto, eu era sério, eles não eram. Não tem gente séria no, na, nas altas esferas brasileiras, não tem. Eu vejo um, eu acho que o Bolsonaro é muito sério, muito devotado, muito verdadeiro. Os caras não são. Eu vejo, ouço assim, um político americano falando, ele fala como todo mundo. Né? Chega no Brasil, os políticos falando, parece cardeais falando. É aquele negócio impostado, né? Pernóstico. Tem que acabar com isso, gente. Né? E como é que nós vamos acabar com isso? Colocando pessoas melhores na atividade pública, não governamental, escrevendo livros, fazendo programas de rádio, dando aulas, né? Escrevendo peças de teatro, escrevendo filmes. Aí sim, nós criamos uma grande cultura e a cultura é expansiva por sua natureza. A educação segue a cultura, nunca foi o contrário. Primeiro cria um belo sistema educacional e daí tem um florescimento cultural. Nunca foi assim. Primeiro tem um florescimento cultural e daí sai a educação. Sempre foi assim e sempre será. Né? Agora, no Brasil, eles querem o contrário. Por quê? Eles só acreditam em dinheiro. Para coisa ser boa, precisa ter muito dinheiro, orçamento. Eu falei, mas eu via minhas tias ensinando naquelas escolinhas, não tinha dinheiro nenhum, lá, o moleque aprendia. Pô. No mundo inteiro você tem assim. Né? Por que que você acha que os alunos chineses são os melhores do mundo? Porque eles têm os melhores equipamentos? Não, porque para aprender chinês você tem que decorar 5 mil caracteres. E se não decorar, você apanha. É simples. Né? Agora, no Brasil, a educação tem que ser divertida. Por quê? Hã? Me explica por quê. Você está ensinando o sujeito a ler e fazer conta, você está dando a ele um instrumento de sobrevivência. Você está salvando a vida dele, ainda vai ter que ser divertido. É muita moleza, pô. Hã? Então, é o seguinte, era esse aviso que eu queria dar. Né? Esse pessoal que fica achando, não existe o grupo olavista que está disputando o poder com os milicos, eu lá quero o seu poder, ô Santos Cruz, ou seu fulano, eu lá quero o seu poder, que não seja ridículo. Né? É o que eu falei para o Vélez, o ministério é seu, você enfia naquele lugar, pronto, acabou. Eu não quero isso para mim, e não quero para os meus alunos. Né? Eu acho que aqueles que entraram no serviço público e entraram com a melhor das intenções, estavam muito iludidos quanto ao poder dessas coisas. Assim, as camadas e camadas de dificuldade interna que existem nessas repartições, que você tem que vencer antes de você poder fazer alguma coisinha, é um negócio absolutamente invencível. Né? Você tem que furar muros de 20 metros de granito, né? Para você poder chegar e respirar um pouquinho do outro lado. Vocês viram? É só fofoca, é só disputa de cargo. É só maldade, é só isso que tem. Governo é isso, pô. Você pensa que era outra coisa? Então vocês não estudaram comigo, porque nas minhas aulas de filosofia política, vocês deviam saber que a coisa é assim mesmo. Eu insisto, não há outro poder maior na Terra do que a personalidade humana. E nós precisamos de personalidades verdadeiras, fortes, arraigadas, né? Que quando elas falam, os outros termos alicerces. Claro, vão falar mal de nós, claro, mas o que que adianta? Né? Você acha aí, apareceu, sei lá, Henry Busetalio falou não sei o que de você, e você acha que daqui 20 anos alguém vai estar lendo Henry Busetalio? Né? Eu estou trabalhando para o futuro, meu Deus do céu, para a cultura brasileira dos próximos 30, 40, 100 anos. E o meu legado está aí, ele vai ficar, ele vai frutificar. Eu tenho livros meus que têm 23 anos de idade e estão na lista de best-sellers. O que que os caras falaram contra mim 23 anos atrás? Alguém lembra? Apagou. Isso não fica. Isso é superficial. Né? O mundo da mídia. Meu Deus do céu, quanto tempo dura que você escreve na mídia? Um dia. No outro dia já esqueceu tudo. Por isso que o Joseph Conrad diz: o jornalismo é uma coisa escrita por imbecis para ser lido por idiota. Agora, o pessoal dá muita importância a isso. Às vezes o cara vem, ouve a minha aula, entende, mas entende na superfície. No coração dele ainda está preso àqueles hábitos que ele pegou de papai e mamãe. Então você precisa se libertar disso. Você precisa começar a levar a sério o que eu estou falando. Mil vezes eu faço análise, previsões, acerto, e ainda assim as pessoas ainda ficam duvidando. Outro dia eu falei, meu irmão, olha esse negócio, você começa com essa coisa do aborto, daqui a pouco vai ser infanticídio. Pois não tem um candidato à presidência americana pregando o direito de matar as crianças depois do nascimento. Uhum. E assim por diante. Vocês verão a liberação da necrofilia e de outras coisas. Tudo isso vai acontecer. Por que eu sei disso? Porque eu leio os diálogos internos desses grupos de intelectuais. E o que aparece nesses meios acaba aparecendo na política mais dia menos dia. Por quê? Ninguém faz aquilo que ele não pensou antes. Então, tudo começa em pequenos grupos de intelectuais. Passa 30 anos, aquilo virou política. Então, é possível você prever o que vai acontecer na política desde que você acompanhe o que os intelectuais mais metidos estão discutindo. É sempre assim. Agora, hoje em dia, o que os nossos futuros intelectuais universitários estão discutindo, hein? É curso de ciririca. Não é isso? Então, é isso que eles vão fazer nos ministérios daqui a 30 anos. Você pensa que já chegou ao fundo do poço? Não, ainda tem muito para descer. Se nós continuarmos tentando agir por meio de governo, nós vamos continuar fracassando, fracassando, fracassando, fracassando. O culto do governo, o culto do Estado do Brasil é uma coisa absolutamente fantástica. Não é isso? E todo culpado por pessoas que não sabem de onde vieram. Por exemplo, se você diz para os militares que são positivistas, eles não sabem o que é positivismo, mas eles são. E o pior positivismo do mundo é aquele que não sabe o que é. Ele introjetou aqueles hábitos todos, ele só não sabe o nome filosófico e não sabe a origem daquilo. Então, literalmente, ele não sabe de onde veio nem para onde está indo. São todos assim. Todos, todos, todos, todos, todos. Na década de 90, eu tive 1000 debates com coronéis generais, dizendo, olha, vocês com essa história de Ministério da Defesa, vocês vão acabar batendo continência para comunista. Isso aconteceu duas vezes. Né? O Aldo Rebelo e o Jung. Né? Quando acontece, eles não chegam para você dizer, ah, você tinha razão. Não, eles já esqueceram o que eu falei naquela época. São todas, estão pessoas inconsistentes, não tem uma compreensão consistente da sua própria linha de vida. Né? São pessoas que mudam de direção, mudam de crença, sem nem perceber. Não tem consistência humana, meu Deus do céu. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Pessoas que têm consistência humana. Não estou querendo fazer ministros de Estado, nem deputados, nem senadores, ao contrário. Nós temos que criar uma intelectualidade que tenha autoridade intelectual de fato e que possa dobrar essa gente. Né? Isso daqui 30, 40, 50 anos. Se não acontecer isso, o Brasil não tem solução, gente. Daqui 50 anos vai estar muito pior do que agora. Não há solução estatal para nada. Né? Bom, muito bem, agora vamos aqui ao assunto da aula propriamente dito. Eu estou aqui introduzindo um tema que eu acho dos mais difíceis e sutis da filosofia. Eu adiei, porque eu mesmo achava que não ia ser capaz de explicar isso. Eu vou ler aqui e comentar. O título é A Técnica Filosófica. O que faz com que a filosofia seja filosofia e não outra coisa? Algum filósofo mostrou alguma vez ter conhecimento extenso da obra de todos os seus antecessores? Nunca. A Biblioteca Filosófica de René Descartes tinha menos de 100 volumes. Santo Tomás de Aquino só conhecia Aristóteles por traduções de segunda ordem. Kant desconhecia praticamente toda a escolástica. René Guénon ignorava a filosofia alemã do seu tempo. E Jean-Paul Sartre não conhecia nem o seu contemporâneo e conterrâneo, Louis Lavelle. Há mais cultura filosófica num dicionário de filosofia do que na cabeça de qualquer dos grandes filósofos. Isso é uma coisa fundamental. Olha aqui. Isso aqui é o Guia Completo de Filosofia da Oxford. Você acha que algum filósofo, por maior que fosse, levou em conta na sua filosofia todos os dados que estão aqui? Nunca. Seria absolutamente impossível. Quer dizer, para o senhor filosofar sobre cada um desses itens e se explicar, ele precisaria escrever 1000 vezes esse volume. E seria materialmente impossível. Isso significa assim, qualquer dicionário filosófico tem mais cultura filosófica do que qualquer filósofo. Portanto, isto que está no dicionário de filosofia não é propriamente a filosofia que existe, é o resíduo cultural deixado por décadas e décadas e séculos de filosofia. Né? E a filosofia não precisa de tudo isso. Nenhum filósofo jamais usou tudo isso. Né? Aqui, é isso. Né? Isso aqui é muito bom, é uma maravilha. Tal, isso aqui. Então, vamos lá. Isso quer dizer que quando entendemos por filosofia algo que conhecemos pelos dicionários e livros de história da filosofia, a visão que temos dela não é bem a que aparece nos livros e na mente dos filósofos quando meditam o passado filosófico. Algum filósofo meditou todo este passado filosófico aqui? Nunca, jamais. Se você pegar o mais extenso, por exemplo, o livro do John Dilley, As Quatro Eras da Filosofia, tem um monte de contribuições filosóficas do passado que ele medita. O Hegel, quando fez as lições sobre a história da filosofia universal, bom, ele leva em conta muita coisa, mas é tudo? Não. Qualquer dicionário de filosofia tem mais do que tem ali. Portanto, ele não precisou deste conjunto. Nós procuramos um quadro histórico completo e meticuloso, enquanto eles, os filósofos, se concentram nos poucos pontos necessários para fundamentar, por semelhança ou contraste, a sua própria filosofia. Kant, por exemplo, se concentra em Hume e Newton. Não sabe de onde saiu a filosofia de Kant. Ele leu Hume e diz: Hume tem razão, o conhecimento é impossível. Depois leu Newton e diz: Newton tem razão, é possível o conhecimento. E daí surge toda a filosofia crítica. Quer dizer, como é que Kant iria justificar a sua crença na física de Newton como conhecimento objetivo da realidade, se ele mesmo havia concordado com os argumentos céticos de Newton, de Hume, que demonstraram que, na verdade, todo e qualquer conhecimento é, na melhor das hipóteses, incerto. Toda a filosofia crítica de Kant é uma resposta a isto. Né? O número de filósofos que ele ignorava, que ele passou por cima, é imenso. Com esses dois, isso já bastou para criar todo o mundo filosófico de Kant, que não é pequeno, né? Kant, por exemplo, se concentra em Hume e Newton, cujas verdades, em aparência mutuamente contraditórias, desenhavam, diante dos olhos dele, o problema por excelência. Hoje sabemos, pelas pesquisas de John Dilley, que se Kant houvesse lido os livros do filósofo português João de Santo Tomás, João Poinçon, esse problema talvez nem mesmo existisse. Quer dizer, o problema do conhecimento, tal como o Kant o colocou, não resiste a um exame desse mesmo problema sob o aspecto da semiologia, tal como o estudou o Poinçon. Por exemplo, quando Kant fala a coisa em si, o fenômeno. Ele diz: segundo Poinçon, bom, coisa em si e fenômeno são apenas signos. Tanto faz um como o outro, vai dar na mesma, né? Isso também torna claro que aquilo que se aprende com o nome de filosofia nas universidades não é a mesma coisa que os grandes filósofos praticaram e praticam sob esse nome. A filosofia escolar contém, ao mesmo tempo, algo a mais e algo a menos do que a filosofia dos filósofos. De um lado, contém mais cultura histórica sobre mil filosofias do que qualquer filósofo jamais usou em sua prática filosófica. Por exemplo, você imagina um só autor, você pega, sei lá, Schelling. Né? Quantos estudos sobre Schelling uma universidade publicou ao longo da sua existência? São milhares e milhares e milhares e milhares. Você acha que algum filósofo levou isso tudo em conta? Mas nunca na vida. Né? O filósofo vai ler as obras do Schelling e pronto, acabou. Talvez ele tenha um ou outro ponto de dificuldade, ele vai procurar um estudo específico, mas ninguém acompanha isso. Só quem acompanha os estudos eruditos das universidades são os eruditos da universidade. Os filósofos, criadores, não dá para eles fazerem isso. Né? Então eles estão fazendo uma outra coisa. E esta coisa não é ensinada em universidade nenhuma. Né? Vamos lá. De um lado, contém mais cultura histórica sobre mil filosofias do que qualquer filósofo jamais usou em sua prática filosófica. De outro, contém a menos algo que é precisamente a essência da atividade filosófica, aquilo que precisamente faz com que os filósofos sejam filósofos e não meros estudiosos, eruditos da filosofia. Esse algo é, evidentemente, a técnica filosófica. Quando eu dei a minha definição da filosofia, que é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, isto não foi uma definição filosófica, porque eu li 1000 definições filosóficas da filosofia, cada uma mais complexa e mais inconclusiva do que a outra. Se você procurar todos os manuais de filosofia, todos vão dizer, ah, é impossível, quase impossível definir a filosofia, você tem que ter a experiência da filosofia para daí você entender o que é. Outros dizem assim que a filosofia é, as ciências são especializadas, que elas lidam com partes da realidade, a filosofia lida com o todo. Eu digo, que estupidez, é? Quem pode lidar com o todo, meu Deus do céu? Né? Para explicar, temos de voltar ao problema da definição da filosofia. Essa definição obtém-se, em geral, confrontando a filosofia com os vários saberes especializados, cujos objetos são bem recortados e distintos uns dos outros. Como, por exemplo, os objetos da geologia não se confundem com os da biologia, e assim por diante. Enquanto a filosofia busca, segundo Aristóteles, aspas, as causas últimas de todas as coisas, fecha aspas, ou, segundo Hegel, o saber absoluto. Ora, se a filosofia abrange, assim, no seu campo de observação, a totalidade, mas sem pretender abarcar nisso cada uma das coisas em particular, então, uma totalidade genérica, evidentemente, né? A totalidade a que ela visa não pode ser a totalidade concreta e vivente de todas as coisas, no seu entrelaçamento efetivo, tal como esse conjunto aparece ao olhar onipresente e onisapiente de Deus. Deus olha o conjunto, ele conhece o conjunto e conhece cada uma das coisas em particular. Nós não podemos conhecer assim. Isso quer dizer, quando nós falamos de todo, o todo a que estamos referindo não é propriamente o todo divino, o todo que Deus enxerga, né? É um certo aspecto do todo, né? Portanto, não é o todo, né? Mas é somente uma totalidade abstrata, uma forma lógica, um conceito de totalidade. Nós temos um conceito de totalidade e não o conhecimento da totalidade, né? Mas a totalidade enfocada sob este ângulo não pode ser totalidade atual e presente. Ela é somente a forma da possibilidade universal. É por isso que a mais ambiciosa e abrangente das disciplinas filosóficas, a metafísica, não deve ser entendida como estudo do ser, e sim como estudo da possibilidade universal. Pois o ser jamais se apresenta a nós como totalidade percebida, e sim apenas como possibilidade universal pensada. Né? Então está aqui, a minha definição, a filosofia, a metafísica, é o estudo da possibilidade universal, não o estudo do ser. O ser só aparece para nós sob o aspecto, ou sob o aspecto fragmentário dos seres, ou como uma totalidade meramente pensada que nós chamamos de possibilidade universal. Mas mesmo essa possibilidade pensada não é nunca pensada literalmente e por extenso. Ao contrário, os entes e fatos singulares são frequentemente usados como símbolos de algo que os transcende infinitamente. E só através desse salto simbólico, a possibilidade total chega ao nosso conhecimento. Por exemplo, quando pensamos a vida após a morte. Você pode pensar, você não consegue abarcar nem esta vida aqui na sua totalidade. Você vai pensar a vida após a morte, que dura eternamente. Isso não é captável, isso só é pensável como símbolo, vamos dizer, de uma, como uma assíntota que vai se aproximando, mas nunca chega. Não é isso? Então, nós usamos esses símbolos, vamos dizer, para efetuar um salto simbólico em direção a uma totalidade que nos escapa. Nós sabemos que ela existe, sabemos que ela está lá, mas nós não conseguimos apreendê-la. É só através desse salto simbólico a possibilidade total chega ao nosso conhecimento. O sentimento oceânico de que falava Freud ou os mapas cosmográficos da antiguidade são exemplos desses símbolos. Então você pega, sei lá, o mapa da Idade Média, que aparece a Terra no meio, os planetas em torno, o céu das estrelas fixas, até chegar o trono de Deus, né? E, bom, está tudo ali? Não, isso é apenas um símbolo, é um resuminho pequenininho. Você, através disso, você salta simbolicamente para uma totalidade inalcançável. Quando o Freud, para dar uma ideia disso, ele falava sentimento oceânico. Ele disse, bom, o oceano pode ser bem grande, mas ele certamente não é a totalidade. Você fala sentimento oceânico, querendo dizer, o sentimento é uma coisa muito grande. Né? O registro fóssil a que os adeptos e adversários do darwinismo apelam nas suas discussões não é senão o símbolo microscópico das formas infinitas assumidas pelas espécies animais em toda a Terra ao longo das gerações. Você acha que o registro fóssil que nós temos abarca todas as espécies que já existem? E nada, abarca um pedacinho assim. Então, quando os adeptos e inimigos do darwinismo discutem, eles estão falando o quê? De um símbolo, não de uma realidade. Né? Isso quer dizer que o filósofo, quando se crê envolvido na busca da totalidade, não tem acesso senão a um grupo de símbolos acessíveis ao seu olhar nas condições concretas do seu tempo e da sua cultura, e da sua individualidade, evidentemente. Então, por isso é que quando eu defini a filosofia como busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, é porque nós não temos acesso à totalidade. Nós só temos acesso a esta unidade hipotética e simbólica, constituída para nós do quê? De todos os dados que nós pudemos obter da nossa cultura e do nosso tempo, sabendo que isso é só um fragmento mínimo da totalidade do conhecimento humano, não é isso? Mas que para nós constitui o modelo da totalidade. Por que que isso sempre tem que ser feito? Porque sem nenhuma noção de totalidade o homem se perde. E por que que tem que ser feito de novo e de novo e de novo e de novo e de novo? Simples, porque os elementos colhidos por um filósofo não são os elementos colhidos por outro filósofo da geração seguinte. Alguns dados se perdem, outros entram no panorama. Então, isso quer dizer que esta atividade unificante ela tem que ser permanente, ela tem que ser refeita. Né? E ela não visa a produzir uma doutrina definitiva que sirva de orientação para todo mundo. A filosofia não faz filosofias, ela faz filósofos. A filosofia é, sobretudo, uma autoeducação. Platão via isso claramente. É a autoeducação do ser humano para se tornar capaz, vamos dizer, de enfrentar, de enfocar, vamos dizer, essa totalidade que chega para ele através da cultura do seu tempo. Isso tem que estar sempre sendo refeito, e se perder isso, daí perdeu tudo. Daí ninguém vai entender mais nada. Então, a famosa divergência entre os filósofos, que foi sempre alegada como um argumento contra a filosofia. Ah, os filósofos nunca concordam, eles dizem mil coisas. Claro que eles têm que dizer coisas diferentes. Eles viram coisas diferentes, meu Deus do céu. Eles lutaram pela unidade do conhecimento, na unidade da consciência, reformaram a sua consciência à medida da, vamos dizer, da dimensão de totalidade que eles conseguiam captar simbolicamente. Estão sempre fazendo isso e ensinando os outros a fazer. Eles não têm que chegar às mesmas conclusões. Quer dizer, a unidade das conclusões é uma coisa que só é possível nas ciências particulares. Por quê? Porque as ciências particulares só estudam objetos previamente delimitados e definidos, com métodos já também previamente estabelecidos. Então, cada ciência, por assim dizer, um diálogo interno em torno de objetos que estão ao alcance do conhecedor. Não é isso? E que estão materialmente ao alcance do conhecedor. O objeto da filosofia não está materialmente ao alcance de ninguém, mas ele pode ser dispensado, nós podemos esquecer toda a busca da totalidade, e daí você vai ter a fragmentação total da cultura e a própria ciência não podendo dialogar entre elas. Então, entende por quê? Que os filósofos estão sempre discordando. Né? A concordância não serve para nada. Porque ele concordar com o anterior não vai resolver o galho dele, não vai resolver o problema dele. Quer dizer, os dados, você imagina, por exemplo, né, aquela história do Franz Rosenzweig, que tinha estudado filosofia na universidade, e de repente botaram ele no fronte de batalha na Primeira Guerra, e dele perguntar: mas o que que toda aquela filosofia que eu estudei tem a me dizer sobre isto? Nada. Era uma experiência que os filósofos antigos não tinham. Quer dizer, aquele morticínio imenso, foi 20 milhões de pessoas, mas uma coisa absolutamente inútil, que serviu só para desmembrar toda a Europa, fragmentar tudo. Então, ele está vivendo no meio do absurdo, ele tem uma experiência absurda que os filósofos antigos simplesmente não tiveram. Então, como é que ele podia concordar ou até discordar dos filósofos? Ele não está falando da mesma coisa. Está tentando integrar um novo aspecto de uma totalidade desconhecida. E assim, em cada geração, né, os fatos novos nos colocam problemas totalmente distintos. Não é isso? Hoje nós temos problemas, por exemplo, outro dia mesmo eu estava pensando nesse negócio dos carros sem motoristas. Não é? Todos os carros são dirigidos por um computador central. Quer dizer, nesse computador central se sabe para onde todo mundo foi. Então, como é que você pode falar ainda de democracia num lugar de todos os trajetos e todas as pessoas são controladas pelo governo? Eu não sei a solução desse enigma, mas este é um problema que eu estou vendo e que nenhum filósofo anterior a mim parou para pensar nisso. Isso não existia. Pode ser que tenha outros filósofos também estão pensando no mesmo problema. Mas não só esse exemplo, milhares de outros exemplos. Não é isso? Então, essa a filosofia contínua reelaboração da possibilidade de pensar na totalidade. É só isso que ela faz. Deu para entender? Então, por hoje é só. Daqui a pouco, pergunta se quiser.